é mesmo? Pensou que eu não ia mandar? É medley de garota 3, caralho. Aê, já vamos juntar todas as putas presentes no bagulho aí, falou, mano? Aê, Ana, aê, Tainá, e aí, Ani Alves? Aê, Julia Calcinha, e aí, Beatriz, cadê a Carol? Cês tá ligado que nós subiu o voucher, né? Que o cordão do time é só na testa de vocês. Aê, Subdalense, posta essa porra, que a putaria começou, caralho. Vai! Nós é a final da net, deixamos várias famosas. Sobe o voz da Aninha nas páginas de fofoca. Hoje é 2T no vitrine, a Tainá zerou a trend. Levou a amiga pro baile pra dançar no pau da gente. Quase escuro, vida rasa, barulho de trem da porra. Quadrifinha foi flagrada na morte de pouca roupa. E não quer saber de nada, solteiro quer que se foda. Nunca foi trutado, cara, então receba o seu dano. O neguinho puxou o bonde, comeu todas as cidades. Joãozinho perigoso, no dique da Rafa Alves. Lá no grupo dos mais mais, tem a puta de verdade. Manda vídeo cavalgando, vivendo na mão dos dragos. Eu sou uma menina que tem respeito por mim mesma, sabe? Eu sou uma menina de família, então eu nunca me submeteria a esse tipo de coisa. A Ana ficou terrível, ativou o modo Pia Miranda. A Nicole odeia, pode, mas ela tá fora um lance. Nós te quebra, te devolve pro frango que te ama, te leva pra Igaratá. Você transar e andar de lanche. A Ana ficou terrível, ativou o modo Pia Miranda. A Nicole odeia, pode, mas ela tá fora um lance. Nós te quebra, te devolve pro frango que te ama, te leva pra Igaratá. Você transar e andar de lanche. Olha o gordinho. Máximo respeito, hein, bigode. Gostei aqui no restaurante Bololô. As coisas tá mais pra frente, hein, bigode. Cheguei pra comer um carbonara. Do nada eu trombei a Bolzani, a Angelotti, a Juju Mines. Na mesma mesa, quando olhei pro lado, tava a Jéssica. Na outra mesa, o baianinho saiu nem um mês e já tá passando geral com a parte de puta. Morena de harmonização, bebe gin, dá um trago. Com a loira do peito que transou com o Enzo no carro. Taca a japa que chupou, DJ André no barraco. Mais de cinco, joga a bunda pra cada um aliado. Bico do peito durinho, marca a blusa da Thaís. Bunda grande pra caralho, que mastiga cansa disso. O ombongo tá com o outro, agora é a Laís. Pisa na cabeça dela que ela é puta. Deu pro Drake, pro Cabrinho, agora quer o 7D. Vem pra luz, conhece todas que tem o grande TT. O Bessa saiu do gelo, comeu a amiga da Lê. Bebezão que fode muito, dropada de MD. Já deu pro Drake, pro Cabrinho, agora quer o 7D. Vem pra luz, conhece todas que tem o grande TT. O Bessa saiu do gelo, comeu a amiga da Lê. Bebezão que fode muito, dropada de MD. Ai, aqui só tem puta gostosa, hein. A Andréa chupa muito. A Raquel é sem vergonha, cavala pra caralho. A Bianca, ninguém dá, se tira de cima do bagulho, tá ligado? Aí, mais 9 pontos no cartola. Faz um boquete molhando a Rogemi com meu pau na boca. Depois senta pro compadre ver se deixa eu comer outra. A Andréa foi feitão, mas já era uma cachorra. Dá seu chá de bucetão pra minha quadrilha toda. A Juju dá uma atenção no boquetão. Não deixa borrar a make, chupa todo garotão. A Juju dá uma atenção no boquetão. Não deixa borrar a make, chupa todo garotão. É, cê gerou o game, né? Aê, forte abraço na geral, aí L-Boy, aí Will. Aqui é 9 pontos na cartola, cê sabe, né, pro time. Aê, mano, K, referência. Certo, mano, aí gordinho. A nata de tudo é nóis, cê tá ligado. O resto é boroca, satisfação, falou? Não é mais vocês queria? Pega a visão. Vai, vai. Ela mandou mensagem no meu WhatsApp perguntando o que eu ia dar de presente. Pirocada quente, pirocada. Ela mandou mensagem no meu WhatsApp perguntando o que eu ia dar de presente. Pirocada, pirocada quente. Só por interesse quer virar da rua. Não é por dinheiro. macho, ela é puta virtual. Completou 18 anos, tá na flor da idade. Toda patricinha sonha em viver com os drag. Tô sem cara de ladrão, mas nós é celebridade. Vai andar de golfe, vai andar de drag. Ela mandou mensagem no meu WhatsApp perguntando que eu ia dar de presente. Pirocada, pirocada quem? Pirocada, pirocada quente, pirocada. Ai, Jota, vai me dar o que de presente? Pirocada, esse pique, porra. Ela mandou mensagem no meu WhatsApp perguntando o que eu ia dar de presente. Pirocada quente, pirocada. Ela mandou mensagem no meu WhatsApp perguntando o que eu ia dar de presente. Pirocada. Eu não sou namorado da GP, mas eu levo a gatona pra jantar. Até que eu gosto de te comer, te levar pra forgar no JK. Mas gata, eu não sou seu marido, não perde tempo comigo. Gosto do seu bucetão e do seu peitão durinho. Já até falei te amo, no momento de prazer. Tive que mentir de novo pra comer. Boca linda, peito lindo, tô nem aí que é postiço. Meu peru tem educação, levanta pra beber de lipo. Satisfação, night come gostosinho. Ainda levar milão pra gastar com sua vaidade. Como apetece do salto, e você tá muito esperto. Que cê quer tá jogadão dentro da minha cueca. Vou puxar seu cabelão, night come diferente. Toma aí seu presentinho, piruquete, piruquete. Como apetece do salto, e você tá muito esperto. Que cê quer tá jogadão dentro da minha cueca. Seu cabelão, night come diferente. Toma aí seu presentinho, piruquete, piruquete. Nossa, negão, eu amei o presente. Ela mandou mensagem no meu WhatsApp perguntando o que eu ia dar de presente. Pirocada quente, pirocada. Ela mandou mensagem no meu WhatsApp perguntando o que eu ia dar de presente. Pirocada quente, pirocada. Sabe quem é? Esse é o DJ Dael. Oh, garota, eu quero você só pra mim. No tapão tá com o dinheiro do tigre. Eu tô rio que tu sabe que eu sou crime. No complexo. Mostrando esse bomba de academia. Oh, garota, eu quero você só pra mim. No tapão tá com o dinheiro do tigre. Eu tô rio que tu sabe que eu sou crime. Mostrando esse bomba de academia. Safadinha quer sentar, quer sentar, quer sentar. Só pra tropa, tropa, tropa, tropa, tropa do ouro. Nós te colocando e te botando até de manhã. Vai de manhã, vai depois do pai. Que eu vou te botar, você já sabe, já sabe. Não vou perdoar, pera se sensualizando. Que eu vou te pagar alto. Deixa lá no copo. Mas é do bonde que só maceta. E tu é do bonde que a fuga é certa. Bebê só fica comigo aqui até de manhã. Que nós é do bonde que só maceta. E tu é do bonde que a fuga é certa. Mas sentando desse jeito eu irei teu fã. Ô garota, eu quero você só pra mim. Que tu, tu tá puta com o dinheiro do tigre. Eu tô rindo que tu sabe que eu sou crente. Safadinha quer sentar, quer sentar. Só pra tropa, tropa, tropa, tropa, tropa do ouro. Nós te colocando e te botando até de manhã. Vai de manhã, vai depois do pai. Que eu vou te botar, você já sabe, já sabe. Não vou perdoar, pera se sensualizando. Que eu vou te pagar alto. Deixa lá no copo. Mas é do bonde que só maceta. E tu é do bonde que a fuga é certa. Bebê só fica comigo aqui até de manhã. Que nós é do bonde que só maceta. E tu é do bonde que a fuga é certa. Mas sentando desse jeito eu irei teu fã. Ô garota, eu quero você só pra mim. Que tu, tu tá puta com o dinheiro do tigre. Eu tô rindo, tu sabe que eu sou crente. Mostrando esse bonde de academia. safadinha quer sentar, quer sentar, quer sentar. Só pra tropa, tropa, tropa, tropa, tropa do ouro. Nós te colocando e te botando até de manhã. Eu tava louca no baile, do nada trombei você. Bateu uma saudadezinha do que tu sabe fazer. Eu até sei me virar sozinha, mas eu gosto, eu me amarro quando é você que me tira eu de lado. Bota forte, mete marcha, me sai em cima da moto. Acelera do Neo Brau. Vira eu de lado, bota forte, mete marcha, me sai em cima da moto. Acelera do Neo Brau. Na garupa do papai. Vai sentar gostoso na garupa do papai. Eu tava louca no baile, do nada tomei você. Bateu uma saudadezinha do que tu sabe fazer. Eu até sei me virar sozinha, mas eu gosto, eu me amarro quando é você que me vira eu de lado. Bota forte, mete marcha, me sai em cima da moto. Acelera, tu não é o brabo. Vira eu de lado, bota forte, mete marcha, me sai em cima da moto. Acelera, tu não é o brabo. Dança da motinha, dança, dança da motinha. Denis, o brabo. Vai sentar gostoso na garupa do papai. Vai sentar gostoso na garupa do papai. Vira eu de lado, bota forte, mete marcha, me sai em cima da moto. Acelera, tu não é o brabo. Vira eu de lado, bota forte, mete marcha, me sai em cima da moto. Acelera, tu não é o brabo. Bota, bota, bota forte. Bota, bota, bota envenenada. Bota forte, ai. Bota, bota, bota forte. As caras acelera, tu não é o brabo. Felipe Beats, solta esse beat, vai. Falo que tu quer amor, porque tu tá estressada. Pede com carinho que eu dou, brota aqui na minha casa. Vou começar da sala, beijo a sua boca. Depois nós vai pro quarto, eu tiro a sua roupa. Quando o tesão sobe, tu fica sensacional. O melhor a gente deixa pro final. Vai, gostoso me pega. Dentro do banheiro, apaga meu fogo. Amor, embaixo do chuveiro, molhadinho, molhadinho. Daquele jeito, molhadinho, molhadinho. Vai, gostoso me pega. Dentro do banheiro, apaga meu fogo. Amor, embaixo do chuveiro, molhadinho, molhadinho. Daquele jeito, molhadinho, molhadinho. Falo que tu quer amor, porque tu tá estressada. Pede com carinho eu dou, pronto aqui na minha casa. Vou começar na sala beijando sua boca. Depois nós vai pro quarto, eu tiro a sua roupa. Quando o tesão sobe, tu fica sensacional. O melhor a gente deixa pro final. Vai, gostoso me pega. Dentro do banheiro, apaga meu fogo. Amor, embaixo do chuveiro, molhadinho, molhadinho. Daquele jeito, molhadinho, molhadinho. Vai, gostoso me pega. Dentro do banheiro, apaga meu fogo. Amor, embaixo do chuveiro, molhadinho, molhadinho. Daquele jeito, molhadinho, molhadinho. Mr. Hitch. Olha quando eu mexo minha bundinha, quando desço até o chão. Olha quando eu mexo minha bundinha, quando desço até o chão. Quando desço até o chão, quando desço até o chão. Olha quando eu mexo minha bundinha, quando desço até o chão. Shake my body, lick it slow. Satisfaction, make me blow. Every touch, feel the rush, tá querendo mais. Fingertips on my hips, mostra que é capaz. Bunda, bundão, bundinha, bunda. Bundão, bundinha, bunda. Bundão, bundinha. Bunda, bundão, bundinha, bunda. Bundão, bundinha, bunda. Bundão, bundinha. Olha quando eu mexo minha bundinha, quando desço até o chão. Olha quando eu mexo minha bundinha, quando desço até o chão. Quando desço até o chão, quando desço até o chão. Olha quando eu mexo minha bundinha, quando desço até o chão. Te hipnotizo com meu corpo selvagem. E o like tá ligado que eu sou pura chantagem. O calor fica intenso quando eu jogo meu talento. Macetando na pista, pega fogo quando eu chego. Bundão, bundinha, bunda. Bundão, bundinha, bunda. Bundão, bundinha. Bunda, bundão, bundinha, bunda. Bundão, bundinha, bunda. Bundão, bundinha. Olha quando eu mexo minha bundinha, quando desço até o chão. Olha quando eu mexo minha bundinha, quando desço até o chão. Quando desço até o chão, quando desço até o chão. Olha quando eu mexo minha bundinha, quando desço até o chão. Freak my body, lick it slow. Satisfaction, make me blow. Every touch, feel the rush, tá querendo mais. Fingertips on my hips, mostra que é capaz. Quando desço até o chão. Quando desço até o chão. Quando desço até o chão. E quando mexo minha bundinha, quando desço até o chão. Bunda, bundão, bundinha, bunda. Bundão, bundinha, bunda. Bundão, bundinha. Bunda, bundão, bundinha, bunda. Bundão, bundinha, bunda. Bundão, bundinha. DJ Dael. Aí, fui trombar uma mina aqui. De uns dias tô pra trombar. Acho que vou investir. Vamos ver no que vai dar. Sei lá, se rolar um pente de primeira. Então tá, pode ir pra que acaba com a tristeza. Mina tá por aí, vai por aí. Sempre machando as bebê. E do que acontecer é só deixa rolar. Tudo que eu proporciono pra você. Mina tá por aí, vai por aí. Sempre machando as bebê. E do que acontecer é só deixa rolar. Tudo que eu proporciono pra você. Olha pra cara de quente. Tu te machuque, te dá tapa na cara e te dá tapa na bunda. Olha pra cara de quente. Tu te machuque, te dá tapa na cara e te dá tapa na bunda. Eu tava quieto no meu canto, só observando. Ela de gracinha enquanto os planos. De quebradinha só ganhando. Vou passar sarrando. Tu só não pode explanar quem é. E olha pra cara de quente. Pode te machuca, te dá tapa na cara, te dá tapa na. E olha pra cara de quente. Pode te machuca, te dá tapa na cara, te dá tapa na bunda. Olha pra cara de quente. Pode te machuca, dá tapa na cara, dá tapa na bunda. Olha pra cara de quente. Pode te machuca, dá tapa na cara, dá tapa na bunda. Olha pra cara de quente. Pode machuca, dá tapa na cara, dá tapa na bunda. Olha pra cara de quente. Pode machuca. Sabe quem é? Esse é o DJ Dael. Ya nos preparamos. Vestidito blanco pa' mostrar que nos bronceamos. Salimos y danzamos. Aguardiente y juca para ver si nos mareamos. No portamos mal. Hoy el yoga bonito. La noche del delito. Se me pega más. Es un diablo conmigo. tá como possuído. E agora você tá apaixonado pela minha bunda. Que me pone a mover la burra y se le da en la mirada como disfruta, me disfruta. Nos portamos mal. Voy a jugar bonito, la noche del delito. Se me pega más, es un diablo conmigo, está como poseído. Y ahora vos está apasionado pela mía bunda. Comigo deixo nada pra depois. Mãe é atacante 01, é 02. É beleza rara, jogadora cara. Jogadora cara. Na cara de me ver pelada, bunda brasileira, faz a noite inteira. Me chama de gata rabuda gostosa, me beija com raiva. Pelo pão de açúcar ele é fascinado, ele paga mais caro, enfia. En mi cadera se perdió y anda buscando un mapa. Ese garoto se prendió y ahora nadie lo apaga. Ay, vos está apasionado pela mía punta. Quem é essa menina de vermelho? Passou de robô, todo mundo quis ver. Ela que mexeu com o menorzão vilão. Folga de Camaro, tem grife, mas cara, robô nem se fala. Me apaixonou, mas calma aí, não tô pra ela. Quando vê a mina pilotando o até gostosa, então joga tudão. Vem que vem, outra vez, senta pro chefão. Só maquinha de biquíni tá maior pressão. Tava querendo rever esse teu pacotão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Já faz uma cota que eu quero descarregar o pente. Já vi que com as notas você leva a roupa e a gerente. Mas isso não fez efeito pra nós. Não me surpreende, quem tem Deus não conta com a sorte. O brilho é reluzente. Olha como o mundo gira. Nós tá tendo tudo que já foi um sonho dia. Mas eu não me iludo. Tem uns cu de burro, mano, eu sei de tudo. Eles fica puto que nós tá lucrando muito. Baforando lança pra viver nesse vazio. Se o neguinho lançar uma goma, é motivo pra civil na sul. Nós fuma maconha, é curto nosso pavio. Na mídia nós faz o que quer. Fala quem não viu, menor progresso. De Porsche sem teta, firma tá geral, boneca aí gravata. Como tá o inquérito, ninguém me acha. Tô rico no quieto, se ela quer me dar só como quando eu quero. Se ela quer me dar só como quando eu quero. Então como que é? Se hoje tem bala e boca na periferia, não vai tá tiz aí. Tá mal pra essa subindo, neblina, o tempo tá bom pra nós se te colar. Ela gosta de adrenalina, jogando o jogo como ela quer. Sobe empina na minha garupa, mostrando seu jeito, vamos te olhar. Quando eu andava de bela rasgada naquela, faz a nem me olhar. Hoje nós como abandona essas putas de graça, toma leite danado. Quando eu bonde como químico, olha na tá que chego, vou ficar. Nós tá dobrando todo esse valor e jogando a favela onde merece tá. Vai entender a levada do maloqueiro quando ouvi. Essa toca não vai escutar, é os menor. Chega com dois pés no peito, onde chega, quer se diferenciar. Então acelera pra na chapa esse motor. Joga lá no peito, deixa o neto levar. Pode SP, respeitado onde for. Em qualquer lugar a gente vai saber chegar. Deixa nós viver, vai em paz. Essa vida passageira. Deixa nós viver, vai em paz. Essa vida passageira. Que ligou na madruga, falou laranjinha. Vem fuder comigo, eu tô na zona sul. Vai ser no sigilo, sem correr perigo. Eu te quero um pretinho do cabelo azul. Só tá pra forte um pouco de carinho. Calma, pretinha, vou te dar beijinho. Tá excitada, já fico bolada com suas amigas jogando pra mim. Pode tirar fotinha pro TikTok. Pode mostrar de ladinha minha Glock. Só não mostra a cara de quem te come. Toda apaixonada por quem é do corre. Pode postar fotinha no TikTok. Pode mostrar de ladinha minha Glock. Só não mostra a cara de quem te come. Toda apaixonada por deixa não viver, vai em paz nessa vida passageira. Deixa não viver, vai em paz nessa vida passageira. Que vem, vem. Oi fofoca, cê deixa pra quem não faz as notas. Não corre o bigode, se que importa. Falador passa mal, que é nóis de novo. Fatura vai ver lá no desenrolo. Tá ligado que nós vai tacar macho. A gatona tá querendo pá.